Panorama Agrícola para 19 de maio de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 19 de maio, estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: quem não tem dinheiro, não tem vícios. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você fica com informações sobre a cultura do alho e a Mercoláctea em Chapecó. Dica do dia. Você está com fome? Fome física ou emocional? Sabe a diferença? A fome física aumenta aos poucos, é menos seletiva e se contenta com praticamente qualquer tipo de comida. Já a fome emocional aparece de repente. Tem relação com o desejo por um gosto ou um alimento específico, como por exemplo um chocolate, e ocorre independente do tempo em que foi feita a última refeição. É hora das notícias. 69 municípios aqui em Santa Catarina receberam recentemente do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, caminhões caçamba. As máquinas vão ser usadas nas obras de construção e manutenção das estradas rurais. As 69 caçambas vão beneficiar 37 mil famílias de trabalhadores rurais. Os municípios beneficiados são Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitta Garibaldi, Anitápolis, Araquari, Arroio 30, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Bela Vista do Toldo, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Calmon, Campo Alegre, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Corupá, Erval Velho, Fraiburgo, Garuva, Guaramirim, Guatambu, Erval do Oeste, Ibiã, Ibicaré, Ilhota, Iomerê, Ireneópolis, Itaiópolis, Itapuá, Lacerdópolis, Lebon Regis, Leoberto Leal, Luzerna, Macieira, Major Gersino, Major Vieira, Massaranduba, Matos Costa, Monte Castelo, Morro Grande, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Papanduva, Pinheiro Preto, Ponte Alta, Porto União, Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio Negrinho, Rio Rufino, Salto Veloso, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú, São Joaquim, São José do Cerrito, São Pedro de Alcântara, Xereder, Tangará, Três Barras, Urubici, Urupema e Videira, municípios que estão recebendo caçambas para obras de construção e manutenção das estradas rurais. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, o principal motivo para dar destinação final correta para as embalagens vazias de agrotóxicos é diminuir o risco para a saúde das pessoas e de contaminação do meio ambiente. Amigo agricultor, como a maioria das embalagens é lavável, é fundamental a prática da lavagem para a devolução e destinação final correta. Os tipos de embalagens são laváveis e não laváveis. Laváveis são embalagens que devem ser lavadas. As embalagens laváveis são feitas de plástico duro, lata ou vidro, e normalmente contêm produtos que devem ser diluídos na água antes de serem pulverizados na lavoura. Não laváveis são embalagens que não podem ser lavadas. Estas embalagens não laváveis, amigo agricultor, podem ser contaminadas ou não contaminadas. Contaminadas são embalagens que entram em contato direto com o produto e não podem ser lavadas. Não contaminadas são as embalagens que não entram em contato direto com o produto agrotóxico. Amigo agricultor, ao preparar as embalagens vazias para devolvê-las nas unidades de recebimento, considerando que cada tipo de embalagem deve receber um tratamento diferente. Lavável. Realizar a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão durante a preparação da calda, para reduzir a contaminação. Perfurar o fundo da embalagem para evitar a reutilização. Armazenar temporariamente a embalagem com a tampa, em local seco e seguro na propriedade, para evitar acidentes. Contaminada. Esvaziar completamente durante o uso para reduzir a contaminação. Guardar e fechar dentro de um saco plástico transparente. Armazenar temporariamente em local seco e seguro na propriedade para evitar acidentes. Não contaminada. Armazenar temporariamente em local seco e seguro na propriedade para evitar a reutilização. Amigo agricultor, cuide da sua saúde, da saúde da sua família e do meio ambiente. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. 380 animais das raças Jersey e Holandesa estão inscritos para a Exposição Pecuária da Mercoláctea 2014 Rural, feira programada para o período de 22 a 25 de maio, portanto, esta semana, no Parque da EFAP, em Chapecó. A partir desta edição, a Expomerco, Exposição em Feira de Bovinos de Corte de Leite, será realizada paralelamente à Mercoláctea. Estão sendo expostas as raças leiteiras holandesa e Jersey e as raças de corte Angus, Charolês, Tabapuã, Nelore, Limousin e Simmental. A feira técnica terá visitação aproximadamente de 12 mil pessoas e vai gerar negócios da ordem de R$ 85 milhões de reais. Os eventos pecuários vão reunir 2 mil animais em exposição, julgamento e venda. E para incrementar os negócios, estão programados a feira de comercialização de máquinas e equipamentos, genética e nutrição animal, além de equipamentos para leitarias e sanidade animal. E dois remates. O leilão especializado das raças holandesa e Jersey vai acontecer no dia 22, quinta-feira, e o leilão de gado geral no domingo 25 de maio. A promoção da Mercoláctea 2014 Rural em Chapecó é do Núcleo de Criadores de Bovinos de Chapecó, da Associação Catarinense de Criadores de Bovinos e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, com o apoio da SIDASC e da EPAGRE. Informações do mercado agrícola. No Mercado Agrícola de hoje, conversamos sobre a cultura do alho com o Marco Lucini, agrônomo da IPAGRE em Curitibanos, especialista em alho. Quais são as novidades, Lucini, para o produtor catarinense? Olha, a principal novidade para a próxima safra, que começa a ser plantada agora final de maio e junho, é que a perspectiva é muito boa. O ano passado a perspectiva era apenas boa, tendo em vista que os nossos concorrentes, em especial a China, tinham aumentado a área. E esse ano a notícia que corre é que a China diminuiu a produção, e ela diminuindo a produção vai vender mais caro, e de tabela o nosso produtor de Santa Catarina conseguirá preços melhores que dessa última safra. E em termos de tecnologia, Lucini? Olha, em termos de tecnologia, nos últimos anos o que tem contribuído para aumentar a produtividade, sem dúvida nenhuma, é o alho semente livre de vírus, que a nossa EPAG foi uma das primeiras a fazer esse trabalho de limpeza, e nós da extensão divulgando no campo. E hoje praticamente todas as propriedades de Santa Catarina já têm uma ou outra variedade com esse material livre de vírus, que tem se mostrado superiores às variedades tradicionais nossas. Na semana passada, a IPAGRE realizou um seminário. Tratou do quê? O seminário tratou basicamente de doenças, no caso da podridão branca, que é uma doença que tem aparecido em algumas lavouras e é muito preocupante. E o nosso especialista da EPAG, o Dr. Becker, falou sobre as medidas de controle, que são basicamente a exclusão, né? Evitar que a semente contaminada entre na região e possa fazer sérios danos à cultura. Na área de perspectiva de produção, foi colocado que a safra para o próximo ano, como falei há pouco, vai ser muito boa, superior a esse ano, né? Então, os produtores estão bastante animados. já que o alho é uma cultura já estabilizada na região, uma cultura de inverno, são poucas opções nossas de inverno, né? E o pessoal está bastante animado para a próxima safra. Perfeito. Conversamos com Marco Lucini, da IPAGRE, em Curitibano, sobre o alho. Muito obrigado, Lucini, pelas informações. Um abraço a todos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.